Recebo aqui no estúdio o professor Oriovisto Guimarães, ele que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Podemos aqui no estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Satisfação recebê-lo aqui no estúdio nesta jornada. Professor Oriovisto, que é conhecido bastante aí pelo trabalho, né, no Grupo Positivo aqui no estado do Paraná. Foram aí 4 décadas junto a este grupo empresarial? É verdade. Eu fui presidente do Grupo Positivo, sou um dos fundadores e estive à frente do grupo por cerca de 40 anos. Agora me desliguei completamente do grupo e estou nessa nova luta de ser candidato ao Senado pelo Estado do Paraná. Inclusive, a gente acompanha aqui que sua agenda aqui na cidade de Foz do Iguaçu começou já na terça-feira à noite, já estava aqui por Foz do Iguaçu? É verdade. Terça-feira à noite eu estive aqui e fiz uma palestra para cerca de 150 jovens que se reuniu. Depois disso, continuei visitando várias outras empresas, autoridades, pessoas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E até vamos destacar um pouquinho aí dessa questão, né? Porque a sua pré-candidatura ao Senado, no momento, pelo Partido Podemos, ou o Podemos já fez convenção aqui no estado? Como é que está a situação? Ainda não. O Podemos é o partido do Álvaro Dias. O Álvaro Dias é candidato à presidência da República. E eu entrei no partido a convite dele, porque conheço o Álvaro Dias há muitos anos. É um político que tem uma ficha limpa, é um político, enfim, que tem ideias e um programa com os quais eu concordo. E a nossa convenção será no próximo sábado, agora em Curitiba, às 10 horas da manhã. E a intenção do partido é lançar candidatura ao governo do estado também? O que está sendo analisado até? Não, eu acredito que o partido não terá candidato ao governo do estado. O partido deve decidir na convenção se coligar a um dos 3 candidatos ao governo do estado, né? Tem a Cida, tem o Ratinho e tem o Osmar Dias, que é irmão do Álvaro Dias. Acho que a tendência natural será se coligar ao Osmar Dias. Também aqui na região de fronteira a gente observa, né, o Podemos fazendo as suas articulações, tendo em vista até essa convenção que acontece agora no fim de semana. Agora eu lhe pergunto até com relação a essa decisão, né, de sair agora para uma disputa para o Senado, né, após trajetória empresarial. O que é que o levou até a pensar nessa questão de candidatura? Olha, Guilherme, o que me levou a me decidir a essa candidatura foi esse desencanto, esse divórcio que existe entre os nossos políticos e a nossa população. Infelizmente, o noticiário que a gente vê sobre a política é muito mais noticiário policial, é uma coisa que desanima a gente, é uma coisa que nos entristece, não é? De ver o quanto os políticos não pensam no nosso país e pensam só no seu próprio umbigo, o quanto de desvio existe de dinheiro público, o quanto de mordomia, o quanto de privilégio eles têm. E eu que paguei imposto a minha vida inteira, e trabalhei duro a minha vida inteira, estou enojado de tudo isso, como a maioria dos brasileiros estão. A minha ideia de entrar na política é tentar, de alguma maneira, dar uma chance para a renovação. Nós vamos ter aí a possibilidade de mandar para casa 54 senadores e 503 deputados federais. Vamos eleger um novo presidente, vamos eleger deputados estaduais. Se o povo quiser, se o povo prestar atenção, nós poderemos fazer uma grande renovação no nosso país e, quem sabe, encontrar um rumo certo. E não essa política que nos desgosta a todos, que faz com que a gente perca o encanto pelo nosso país. Agora imagino até que um dos enfoques até nesse processo de discussão de propostas e tudo mais seja justamente essa questão da área empresarial, né? Até pela sua atuação nesse ramo e tudo. O que é que pode ser feito até para questões como carga tributária no Brasil? O que é que pode ser pensado para que a economia possa girar, né, no Brasil? Olha, você não vai conseguir diminuir a carga tributária no nosso país, que é hoje a carga nominal é de 45%, e a carga efetiva, porque algumas pessoas não pagam, só negam, a carga efetiva é de 35%. É um absurdo essa carga. E ela é um absurdo, sobretudo, porque nós não temos retorno. Essa montanha de dinheiro, né? Todos os brasileiros trabalham 4 meses por ano só para sustentar os políticos. Quando você compra uma camisa, quando você compra arroz, quando você compra feijão, quando você põe combustível no carro, todo o tempo nós estamos pagando imposto. Tem gente que pensa que não paga imposto porque no imposto de renda ele é isento ou coisa que o valha. Mas independente de você declarar imposto de renda ou não, você paga imposto todo santo dia. Nós entregamos muito dinheiro aos governantes e não recebemos praticamente nada em troca, né? A nossa educação pública não tem qualidade, o governo não tem dinheiro para duplicar uma rodovia, para dar uma infraestrutura melhor ao nosso país, falta saúde de qualidade, os políticos têm muitos privilégios e enquanto nós não emagrecermos esse Estado, enquanto não diminuir, não cortar os gastos do governo, os impostos não vão diminuir. Pode-se fazer uma reforma, pode-se simplificar a coleta dos impostos, isso eu acho que é possível fazer. Mas com um Estado gordo, um elefante como esse que está aí, é muito difícil que os impostos abaixem. Também com relação à área da educação, até pela sua trajetória no Grupo Positivo, né? Aliás, vamos destacar aqui que o Grupo Positivo ele começou, né, na área da educação, mas ele acabou se diversificando, inclusive, para a questão de produção de informática, né, outros ramos. Na área da educação, o que é que pode ser trabalhado, o que é que um senador, né, pelo Paraná pode fazer também quanto a esse assunto? Olha, a missão de um senador, de um deputado federal, é fazer leis e fiscalizar o governo, né? A educação nos estados, principalmente a educação básica, ela é competência do governo estadual. Um senador pode fazer pouco por isso. Ele pode indiretamente fazer algumas leis, tomar algumas medidas, como, por exemplo, aprovar medidas do governo federal que destine mais verba à educação, isso com certeza eu farei. Pode aprovar novas leis de diretrizes e bases para a educação, mas acho que esse não é o nosso problema. O problema maior da educação básica, é que 80% das crianças estão em escola pública. E a administração dessas escolas públicas, da pré-escola até a nona série, ela está na mão dos prefeitos e dos governadores, dos governos estaduais. Essas escolas poderiam ser muito melhores se fosse dado poder de gerência aos nossos diretores de escola. Se eles pudessem premiar os bons professores, se eles pudessem punir os maus professores, se eles pudessem ter mais autonomia para mandar desentupir um banheiro quando entope, trocar um vidro, enfim, que eles tivessem mais poder, né? Porque a educação realmente acontece, a qualidade da educação realmente acontece na escola, não é no gabinete de nenhum senador, de nenhum governador. Então, o poder tinha que estar na mão do diretor. E fazem 50 anos ou mais que não está. O diretor não pode nada na escola pública e isso é que torna a nossa educação pública com a qualidade que tem. Portanto, a proposta de mais autonomia, né, até para os diretores, para as instituições. Na sua passagem aqui por Foz do Iguaçu, por esses dias, né, na conversa até com representantes aqui da cidade, surgiram alguns pedidos, algumas intenções específicas até com relação aqui à região de fronteira? Olha, toda a região de fronteira, toda essa parte que já houve aqui até um movimento há tempos atrás de falar no estado do Iguaçu, não é? Se ressente muito da questão da logística, da questão da integração, se ressente muito da desatenção que se dá a essa região do Paraná. E isso é um ressentimento que a gente pode perceber assim um tanto generalizado, né? E parece que os nossos governantes não olham muito para esse lado aqui do Estado. Eu quero te dizer que, principalmente em termos de logística, existem várias reivindicações, e eu quero dizer que eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esse problema seja minimizado, para que essa parte fique cada vez mais integrada ao restante do Paraná e ao restante do nosso país. Lembrando que agora, 2021, né, terminam aí os contratos dos pedágios aqui no estado do Paraná, região oeste do Paraná, acaba sendo aí uma das principais penalizadas, né, quanto à questão das tarifas, tudo. Acho que um dos desafios até seria essa questão de diversificar a logística, né, aqui para todo o estado, né? Claro, claro. Dá mais possibilidades de integração dessa região, né? E esses pedágios, é claro que tem que ser feita uma nova licitação, tem que ser repensado, porque realmente os preços que nós temos nesse pedágio são absurdos, né? Estou conversando aqui com o professor Oriovisto Guimarães, ele que é pré-candidato ao Senado pelo partido Podemos, né? Como dito aí, a convenção acontece agora neste fim de semana ali na cidade de Curitiba, que é quando então o partido vai oficializar todas as suas posturas aqui no estado, né? É isso mesmo. A partir de sábado nós vamos ter a convenção, vamos ter o lançamento do Álvaro Dias como candidato a presidente, vamos ter o lançamento das candidaturas dos deputados, a minha candidatura ao Senado, E a partir daí sim é que começa a campanha. Por enquanto nós somos pré-candidatos, não podemos ainda pedir voto para ninguém, é proibido por lei. Estou apenas contando o que está acontecendo para que os ouvintes já possam ir se informando. E Guilherme, eu quero deixar aqui um apelo muito forte aos seus ouvintes, no sentido de que, primeiro, eu nunca fui político. Eu estou entrando na política por causa da minha indignação com tudo que está acontecendo. E eu quero dizer que existem várias maneiras de se fazer política. Uma maneira de fazer política é sendo candidato, mas essa é apenas uma. Você pode e deve fazer política na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos, tomando uma atitude muito simples. Analise muito bem em quem você vai votar. Veja o currículo dessa pessoa, veja se ela é uma pessoa honesta, veja se ela não está sendo processada, né? Se ela já não tem um processo correndo na justiça contra ela, por má administração ou por, enfim, por desvio de dinheiro público ou coisa que o valha. Observe se é uma pessoa que é capacitada para exercer a função que ela está se propondo a exercer. Não fique indiferente à política. Muita gente hoje está desencantado da política por tudo que tem acontecido, que tem acontecido em nosso país, e com razão esse desencantamento tem razão de ser, não é à toa, né, que estão desencantados. Mas se nós virarmos as costas para a política, se nós não tomarmos conta do nosso país, nós vamos pagar um preço muito alto. O preço é que nos próximos 4 anos nós continuaremos com o país exatamente como está, com crise econômica, com desemprego, com notícias de Lava Jato e assim por diante. Não há nada de errado com a Lava Jato. A Lava Jato veio para salvar o Brasil, veio para acabar com a roubalheira. Eu apoio 200% a Lava Jato. Mas nós precisamos ter políticos honestos. E isso só vai acontecer se você, eleitor, se preocupar e fizer do seu voto, da sua escolha, um ato consciente e votar com muito cuidado. Conversei aqui com o professor Uriel Visto, né? Ele que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Podemos. Muito obrigado aqui pela vinda à RCI nesta jornada. Muito obrigado a você, Guilherme. Muito obrigado aos seus ouvintes. Bom dia.